Salvador, bom dia, Altan 3601, no 5202, informação Delta, Congonha. Autorizado com Goiânia 0360, da coluna 0, curva direita. Saiu da El, Lida, Motiva, via Upslumba 0. Subave Upslumba 16, prossegue conforme rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, aciona no transponder 5117. Provado São Paulo, nível de voo 360, da cola da pista 10. 1-0, com gorda direita, saída da El, Leda Mótica. Aí é a Upezulu 1-0, até Cubave, Upezulu 1-6, até Cosmo, depois Confim, Chomode, Upezulu 30, até Empírico. O controle 1-1-9-3-5, transponder 5-1-1-7. Mal número 1, autoridade de São Bruno Táxi. Faltará o nome dela. Autorizou correto, 3601. Está correto, São Bruno, feedback, São Bruno. ainda no Galeão. Temos 104 a bordo. Alô, Romeu, 130 táxi, repete 1, táxi em dia, Santos, 190, 1895, faz 17, 190, 13. Gente, 18895, 1196, tá livre, táxi de Apache. Mas era uma observação para passagem do Frank da Guarda Guarda. Pode ser autorizado se estiver somente um branco para um saco. Autorizado para seguir já, então, 3601. Decolagem 1224, controle Salvador 120 decimal, correção 119 decimal 35. 1935, 116. Controle Salvador, contigo 1 número 1, decolou. Impulsivo para o Odileda. Salvador 1, contato radar autorizado para o Odileda, subindo para o 360. 360, Leda na prova, 1 número 1. 3601, autorizar o táxi Índia, ponto 010, torre 1895, faz 2013. 3, 1, 2, Salvador, 3601. 3601, bom dia. Autorizado a Linhares decolar pistão 0, vento 110 graus, 04 nós. Livre Linhares decolar pistão 0, né? 3601. Para 3601, decolagem aos 33, controle Salvador em 1, 2, correção 1, 9, 3, 5, 3, 5, mão voo. 1935, boa. Passando 2.210 no perfil da Dael, lenda. Decola 3601, contato radar na decolagem, saída da ANSI, vou manter no nível 360. Direto pro 360, pan 3601. Direto morte, volta 3601. 3601, letra 20, autorizado, direto Lendo. Direto Lendo, tá 3601. Quando possível, por onde morte, vai botar 3601. 3601 na guarda. Guardando, tá 3601. Obrigado por base, tem 3 meses, Arona. Autorizado por hoje, por base, com 3 meses, Arona, e chamando Recife em 1-2-5, décima Arona. Ok, por base.